Bom 1923, recuperação de tráfego, proa 225, suba restrito até nível de voo 230, correção 320, nível de voo 320, proa 225. Esquerda 225, restrito ao 320, voo 923. Voo 923, limite através de Ilhéus. Limite através de Ilhéus. É possível coordenar a proa de Ilhéus, é 214 a Ilhéus. 18,6, muito obrigado, um bom dia. Controle Salvador, trip 5345, decolou na gole, passando 1.700 pés. Swamp 286312. B312, tá livre, 210 com 14. Livre decolagem 28, Oceanero 6312. Uno 63, tráfego da companhia passando a retaguarda agora. Após o mesmo liberado, autorizado no 7, chama táxi. Após a aeronave da companhia, está autorizado, chama táxi no 3, Uno 63. Salvador, voo 1888. Gol 1888, acena identificação via chega da CARI, desça para 3.000 pés, ajuste 1016. E para chegar da CARI, 3.000 pés, 1016, 888. Controle Salvador, Oceanair 6312. Oceanair 6312, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 350, saída Aron. 350, Naron, Oceanair 6312. Janer 6225, chame Centro Recife 126.85 ao término 25.45. 2.85.2545, Janer 6225. Carlão? Gol 1923, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25. Gol 923. Linha 3111, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. ILS Zulu 28 autorizado, reporte estabilizado, Oceanair 6311. Controle Oceanair 6312, se possível, solicita pro Jaru. Aguarde coordenação, Xanier 6312. Obrigado, no 2. Para o táxi, o TAM 3163 com 184, 4 horas 5, alternando Campinas. 3304, ciente, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus com 17 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 28, TAM 3304. Oi, bom dia, TAM 3163. 3, solidado, saque de Apache, direct alfa, ponte zero pronto, 126, tá 3. Passou o 140. Xami, centro Recife, 125.1, no TRN 133.25. 251-2335, 5345. Fernando 133.25. 3325. Xanier 6312, vou na proa do Romeu Fox 08. O meu Fox 08, obrigado, 6312. Fortaleza com procedimento de Noronha. Eu quero 910, 8 no meio. Atamos frequência livre. Atamos Gueco Zulu Novembro, serviço radar encerrado, 52 milhas, sudoeste Salvador, mantenha nível de voo 085, chame Léo, frequência 120, decimal 1. Altera Recife, Zulu Coral, 201, Zulu Novembro. Xanier 6301, estabilizado o curso ILS 28. Xanier 6301, completa aproximação, chame Torre, 118, do decimal 6. Passou 286, obrigado, até mais tarde. Torre Salvador, bom dia, Oxanã 6311, estabilizado, ILS 28. Oxanã 6311, bom dia, continua aproximação, reporta quando o visual com o campo embaixo de travado, informa chuva de leve a moderada sobre o campo. Gente, reportará, 6311. Estimativo perfil da Gólia, eu fiz, 1380 subindo, 3304. No 888, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no meio. 2.000 pés, na 0 na meia, 888. 1-1, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus com 12 nós, e forma chuva 28 molhada. Certo, livre pouso, pista 28, Xanã 6311. Scanner 6312, chame centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 1285, alterne 125.45, Scanner 6312, um ótimo dia. Bono 888, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. É, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado, 888. 21 para push e acionamento remota 13. 35221, autorizado, chame táxi. Certo. Xanem 6311 no solo 227, libera próxima à esquerda e chama o solo 121 no 19. Esquerda 219, obrigado. Até já. Salvador, bom dia. O Xanem 6311 livrou Delta, se escuta. Minha Xanem 6311, táxi via Alfa, pois Índia, portão 01. Alfa, Índia, para 01, 6311, obrigado. No ponto de espera da pista 28, do 3163. Pista 3163, autorizado alinhar e decolar. Pista 28, o vento 210 graus com 13 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 28, do 3163. Confirmando na web 5811 no Guarulhos, chamou? Web 5811 no Guarulhos está autorizado, o nível 340. via Upper Whiskey 50, decola da pista 28 após a decolagem. Vai curva à esquerda na subida Gole. Subida Gole vai manter a radial 259 até 80 milhas, 80 milhas de voo de Salvador. Após vai voar direto posição Eudes. Aciona 5523, frequência do controle 119.35. Aproximação, reporta visual com o campo embaixo travado. Afirmativo 3304, vai chamar o 228, alternando 260, só 3304, bom dia. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 186, ajuste 10, 16, bom voo e bom dia, 352-21. E a Pátio Juliette Alfa, a cabeceira 28, chamando a torre 286, obrigado, até a volta. Liberaram 219, gol no 882. Autorizado, web 581 no chame táxi. Zona 63, sobre restrita, nível de voo 360. 360, 3163. Se quiser, pode manter o 360 como final, senhorita. Seria até interessante para nós. 3163, aguarde instruções com o centro. Ok, valeu. Se quiser, poder com o centro também, senhorita. Gente. 8, bom dia, táxi Alfa, após Juliette ou Índia, seu critério, portão 03. Alfa, Juliette ou Índia, pro 3, gol 188. Juliette 101 no Norte, Ismael. Torre Salvador, trip 5221, tá próximo ponto de espera 28, pronto. Gol no 888, question, trip 5221, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento 220 graus com 10 nós. Alinha e decola, o 5221. Tá 3602, acende identificação, via chega da casa, desce para 2 mil pés, ajuste a 096. Chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 260, obrigado, senhorita, 3163. Espero pista 28, vai chamar torre no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 6, então bom, foi, bom dia, web 589. Estimativo Pátio Juliette Alfa 186 na 28589. Decola os 39, 1935 agora, bom voo. 1935, obrigado, até a volta. Controle Salvador, é o 35221, decolou, perfil da Gole. 5221, contato radar na decolagem, submantenha limite de voo 200, saída Gole. Perfil de voo, ascensão 200, 5221. Salvador, o Chanel 63 do nono. Isso, nono, nono. Bom dia, guarde cópia. Ah, tua prevista, por favor. Por 50 é gole, gole. Gole. controle, liberaria o 5221 da TRIP da restrição de altitude? Livre, TRIP 5221. Ciente, grato. Paraná, junto ao controle, Gravy Transjet. Juliette, na escuta para cópia. Visão dos mínimos, Vitorino Juliette, Cairo, Uno Mil Pés, Equador 7, direita, corredor Axé, aguardando a liberação do controle. 0135, transponder, controle 119, decimal 35, torre 1186. Então, sim, tio Vitorino Juliette, reporte quando pronto, então, para a cópia. Pronto, cópia. Prossiga. Chename a 311, Guarulhos, autorizado, nível 36120, via Peruísque 50. Decola da pista 28, após decolagem. Vai manter proa até 3 mil pés, após curva esquerda na subida Gole. Após vai interceptar e manter a radial 259 até 80 milhas, 80 milhas do VR de Salvador. Após voa direto posição Eudes. Aciona 5527.